dança hoje com o Filipão. Quero ver, quero ver. E esse passeio envolvente, ninguém vai ficar parado. Esse é o hit novo, mais tocado do pedaço. Essa onda pega mesmo um tal de balança, balança. E no toque do só no meu corpo entrou na dança. Vai, balança, balança, balança, balança, balança. Balança, balança, balança, balança, balança. Balança, balança, balança, balança, balança, balança. E o balanço é muito bom, fácil de aprender. É só mexer o corpo e começa a se aquecer. E vai se aquecendo que na base eu vou parar. E no toque do Rod quero ver você se balança. Prepara, Rod, balança. Balança, balança, balança, balança, balança, vai. Balança, balança. E no toque do solo meu corpo entrou na dança. Balança, balança, balança, balança, balança. Balança, balança, balança, balança, balança. Balança, balança, balança, balança, balança. E o balanço é muito bom, fácil de aprender. É só mexer o corpo e começa a se aquecer. Então vai se aquecendo que na base eu vou parar. Do Rod Bala, eu quero ver você se balançar. Balança, balança, balança, balança, balança, balança, balança.